onde cê passa. O bem que pode trazer, o que que tem que fazer? Eu fui rimar, madruguei, cheguei em casa. O chua, já saí, cotidiano é assim. Aumenta o som pra viver, onde cê passa. O bem que pode trazer, o que que eu penso em fazer? Eu vou marcar um rolê, que mina gata. Trabalhador é assim, fim de semana tá aí, é só família e lazer. A rua, quem me mostrou vários caminhos, trazendo história, fazendo meu destino. Mulher, eu te amo, é lealdade o que seguimos. Esse é o rap, eu jogo o jogo devagarinho. Luta, luta, luta, sempre querer. Vitória do dia, tô caminhando com saúde. A vida é lazer, mas é problema, vá viver. Amarra a inveja, é um puro amor, se não cê sofre. Discute pelo bem, sempre assim fortalecer. A influência que vem, não sou refém, sou qualidade. Sou periferia, sou de Itaquera. E nela tem muita coragem, vem cá pra ver. A rua sim vem, a rua sim vai. Chegando firmeza, força e raça. DJ Risca vai, tomei rasteira, né? Quem São Paulo aguenta, é de conceito. Respeito com nós, onde cê passa. O bem que pode trazer, o que que tem que fazer? Eu fui rimar, madruguei, cheguei em casa. O chua, já saí, cotidiano é assim. Aumenta o som pra viver, onde cê passa. O bem que pode trazer, o que que eu penso em fazer? Eu vou marcar um rolê, que mina gata. Trabalhador é assim, fim de semana tá aí, é só família e lazer. Sem escola, sem esporte, sem saúde, o povo sofre. Foi no shopping, fita forte, diamante, ouro sim. Din din, na casa do Coringa, sorriso grande sim. Tira onda e os meninos criam um sonho. Tomado tá o morro, o asfalto tá cercado, cê perdeu um jogador. Quantos estão no banco, tem isqueiro, tem vapor. Movimentando o troco, meu caminho é pela paz. Planto meu sonho, ligou, cê verdadeiro. Povo intimidado pelas máfias de São Paulo. Se vira, virou, Brasil cantou. É de conceito, onde passou. Um olhar, um sorriso, eu conheço sofrimento, preconceito. É sempre assim, periferia, o povo quer vencer. É quem trabalha e não merece, é isso aí. Já vi esse filme do Notebook, escuta aqui. Eu vou escrever, é com amor. Onde cê passa, o bem que pode trazer, o que que tem que fazer? Eu fui rimar, madruguei, cheguei em casa. O chua, já saí, cotidiano é assim. Aumenta o som pra viver, onde cê passa. O bem que pode trazer, o que que eu penso em fazer? Eu vou marcar um rolê, que mina gata. Trabalhador é assim, fim de semana tá aí, é só família e lazer. A minha mulher conheci no rolê, meus olhos se rendeu. Ficou olhando você, o meu irmão tá dormindo no céu, ao lado de Deus. Eu tenho fé e é o seguinte, tudo tem limite, eu vou lutar pelo que é meu. Sou fiel ao hip hop, minha família não esqueceu. Pra deixar o nego mais forte, minha filha nasceu. Lembrança nos quadros dos amigos da família. E nasce mais gente forte. Zé Povinho é assim, plantamos o bem com rap, com samba. Se é funk, nós dança, vem pra cá. Se identificar, OMB Rasta, é isso, popular. A vida é vista de várias formas. Viver, viver, assim que eu se conforme. Onde cê passa?